Aquí estamos con George Arias, campeón sudamericano pesado. ¿Qué comparación hacemos entre Lisandro el Carnicero Díaz y otro argentino, Emilio Chiquito Zárate? Que comparação o senhor faz, se pode ser feita entre o Lisandro e outro argentino, Emílio? Zárate. Zárate. Supelha. Acredito que o Lisandro é mais baixo, porém é mais forte. Em termos de velocidade, acho que os dois têm a mesma velocidade. Acredito que Zárate boxeia um pouco mais. Lisandro é mais briguento, né? É mais guapo. Acho que essas são as diferenças. Que creio que Emiliano é um pouco mais veloz, aunque sea mais baixo de estatura. Sim. E mais rechinito, mas é um pouco mais veloz, boxeia melhor. E que Lisandro tem mais peso e vai com mais ganas de pelear. Al cuerpo a cuerpo, digamos. Exatamente. ¿Qué se espera de Lisandro Díaz? Que ele venha para a luta, que ele venha lutar para ganhar, que é o que a gente quer, ter uma boa luta. Então ele vindo para a luta facilite para que a luta de boxe aconteça. E aí eu consiga colocar a técnica em prática. Espera que venga a la pelea. Sim. Sí, que la pelea pueda fluir, sí. Y que para que él pueda aplicar las técnicas de boxeo, como le gusta hacerlo, como corresponde. George Arias se considera un boxeador inteligente que va a llevar el ritmo de pelea. Exactamente. Si el señor se considera un boxeador inteligente que va a llevar el ritmo de la lucha. Considero. Yo acho que o que a gente treina, os treinamentos que se faz na academia, é para que a gente use os quatro conceitos do boxe, que é ataque, defesa, técnica e eficiência. Então, trabalhar com inteligência. Que ele acredita que sim, que os quatro conceitos do boxe, que é a técnica... sim. Que ele crê que sim. Sim. Sim, que quer aplicar, que espera poder aplicar os quatro conceitos do boxeo. Sim. Sim. Que é ataque, defesa, técnica e eficiência, eficácia. Sim. Bom, Manuel, te queria perguntar, George, vos combatiste por el título del mundo, ¿no? Te queria perguntar si luego de esta pelea con Lisandro Díaz tenés, si salí victorioso, alguna expectativa por pelear por algún título más importante. Eu entendi. Eu acredito que assim, essa luta ela vai fazendo, uma vitória sobre Lisandro Díaz faz com que eu consiga subir mais degraus de uma escada até chegar a título mundial. Então eu tenho que fazer essa com Lisandro, depois mais uma, tenho que seguir ganhando as lutas para chegar a um título mundial. Ele vê essa pelea como um escalão mais hacia o título mundial. Sí, que la pelea con Lisandro es una pelea más y va a tener otras y otras y otras hasta llegar a donde quiere llegar. ¿Cuál de los actuales campeones mundiales de la categoría pesado seduce más a George Arias? ¿En cuáles sectores de la categoría de campeones de pesos pesados el señor brilla más, el George Arias brilla más? A gente trabalha pelos quatro organismos, Conselho Mundial, Organização, Associação e a FIB, que são os quatro organismos. Mas eu disputei um título mundial pela Organização Mundial de Boxe. Então, talvez aí seja um caminho mais fácil, porque já cheguei lá por aí, né? Se tem que elegir entre o inglês David Hay, campeão da AMB, ou Vitaly Klitschko, campeão do Consejo, a quem prefere? Os Klitschko. Klitschko. Klitschko. São adversários a serem batidos, né? Depois de Lennox Lewis ter parado, que ganhou de Vitaly, depois ninguém mais conseguiu ganhar deles. Então acho que com a minha técnica, com o meu boxe, sou um cara a bater eles. Ele acredita que com a técnica que ele tem, que crê que com sua técnica, repete, por favor. Klitschko. Ele prefere o Klitschko, tá? Porque ele acredita, crê que Klitschko, com sua técnica, Sí, es más combatible, es un desafiante como más llevadero, digamos, bien, de esa forma, ¿no? Como que este, él entró por la OMB. OMB, sí, que es la... É um caminho que eu já disputei o título mundial pela OMB. Sim. E seria um caminho para fazer outro título mundial. E um dos Klitschko é campeão pela OMB. Vladimir Klitschko. Yes. Exato. Que Klitschko é campeão por el mesmo organismo, sim, que ele. Sim. Por isso é su, está seu interesse em Klitschko. Lo toma como uma espécie de revancha esta pelea com um pupilo de Marcelo Domínguez, já que você peleou com Domínguez há 12 anos? Não, não. Marcelo Domínguez hoje é um técnico, deve ser um bom técnico, mas não tem nada a ver, uma coisa é uma coisa, outra é outra. Marcelo Domínguez foi campeão do mundo pelo, sim, Conselho Mundial, na época tinha um outro boxe, um boxe de campeão de mundo, era um outro atleta, né? Lisandro Dias... foi campeão argentino, mas não tem o mesmo status do que Marcelo, então não dá para comparar. Não, não tem gosto de revanche. Que não tem gosto a revancha, que não se pode comparar, porque estão em status distintos, sim, sim? Que Marcelo, este, hoje por hoje, é técnico, que ha competido por outro título, é distinto, são peleas distintas e não há ponto de comparação. Está ficando bem. Entonces, yo Arias, que tengo una pelea limpia y bueno, lo mejor para esta noche, para mañana. Sí, muchas gracias y voy a proporcionar un espectáculo para el público, colocando un box de primera línea. Agradece y dice que va a proporcionar un gran espectáculo al público poniendo un box, un boxeo de primera línea. Gracias, obrigado. Obrigado.